YK665, Rádio Clube de São Manuel, operando em 1510 kHz, a voz de um município de São Paulo nos céus do imenso Brasil. Agora são 10h15 aqui na cidade de São Manuel e eu quero mostrar para você a melhor do dia. Fala, bom dia, meu amigo Caldeira, toca essa música e manda para todo o pessoal do bairro do Comote curtindo o programa. Ô, meu amigo Flávio Luciano, aquele abraço, obrigado pelo carinho. Tá aí meu amigo Comote, aí na Coab 3, todos do bairro do Comote, Fernando e Osmair. E o Rancho de Caboclo. Estou morando onde a prata do luar, quando é noite vem beijar a fronde do arvoredo. Aonde moro tem paz e tranquilidade, Maria felicidade começa de manhã cedo. Quando o respiro da noite vai se apagando, já tem sanhaço chegando pra beliscar o mamão. Nossas belezas não são vistas por acaso. A orquídea faz pra confirmar que moro no lugar certo. Passarinho canta perto do meu rancho de chão. No meu quintal, seu João e Dona João fizeram uma cabana lá no galho da paineira. Ali pertinho, no pé de jacarandá, a natureza me dá cantiga semana inteira. A noite chega e depois de um dia de lua, a canteira da labuta me convida pra deitar. Além da noite, com perfume da floresta, de manhã o sol na fresta me chama pra levantar. Uma rapina na turca e a traiçoeira, uma ave pantaneira, um gamba no pé do topo. São coisas simples pra aqueles que não entendem, mas é isso que me prende no meu rancho de caboclo. São coisas simples pra aqueles que não entendem, mas é isso que me prende no meu rancho de caboclo. Isso aí, olha só, Fernando e Osmair cantando Rancho de Caboclo no nosso programa. Que bonito, hein? Gostei da letra da música. Agora são 10h01 por aqui. Esta é a sua rádio. Aqui, a sua Super Rádio Clube de São Manuel, mais do que nunca, perto de você. Vamos então para os quatro últimos signos dessa manhã de segunda.